2 Salvador, bom dia, voo 271, cliente da informação, voo 05, autorização. No 271, no Salvador Recife, nível 390, guarda copa no 05. Guarda copa, 271. Oi, Luiz Júlio, sabe qual foi o ponto? Ponto 10, muito grato, bom dia. Gente, o Whisky Juliette Charlie, bom dia. O 271 no cópia. Copia. Autorizado Recife, nível 390, via Operuísque 58, decolagem da 10, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, o controle 1-19-8, aciona 5026, voo no 271. Recife 390, decolando na Operuísque 58, decolando a pista 10, curva à esquerda, Puca, transição Aracaju. Estou em Salvador, voo 271 no posto de estacionamento. Obrigado, chama pronto para o táxi, voo 271. Chamarei táxi no 271. Salvador, é o voo 1371 no 106 a bordo, 3 horas e 25 minutos de autonomia, alternando o próprio Salvador para o táxi. Voo 1271 autorizado em frente, última direita via Índia, no ponto de espera do 10, reporta pronto, o ajuste 10. 0013. Incidente na Índia, ponto de reporta pronto, voo 171 na estrada do 013. Fono 271 autorizado a linha aí decolada 10, vento 090 graus com 039. A linha decola, Fono 271-90. Salvador, bom dia, eu sou 3601, informação é Golf São Paulo, comando 360. Sexta 3601, autorizado São Paulo, Congonhas, o nível é o 360. Via rota conforme o dano de voo, bridge, upper Zulu 16, para hotel Zulu, após direto trive. Decolagem pistão no zero, após a decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após bridge. Frequência do controle 119.8, aciona 5036, são 3601. Tá, 3601, está autorizado São Paulo com o 360, rota conforme o plano de voo. Trigue, apresurou no 6, Bravo Hotel Zulu, Trigue. Decola da 10 com curva direita no perfil da El Leda, após Leda do Abrigue. Controle Salvador 1, 19.8, acena 5036, na 3601. Correto, portão 09, chama pronto, está 3601. Portará pronto, está 3601. Iniciando o voo, 261. Uno 271, decola os 48, controle agora em 119.8, tem um bom voo. 098, bom dia, Golo 271. Salvador, bom dia, Golo 271, cruzando 1400 na Pucaracaju. Golo 271, boa, contato com a canal de colagem, suba 390. 390271. São Salvador Luiz e Juliette Pilo. Juliette Kilo, prossiga. Kilo solicita autorização de rebote 43 para o K5 do Pátio 11. Autorizado iniciar no pátio 3, reporta para ingresso no pátio 1, no Whisky Juliette Kilo. Reportará para ingresso no pátio 1.